Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. É o regresso aos meus programas, ainda bem, depois de uns dias forçosamente fora do ar, mas estou de volta. E para trazer agora no nosso Nota 7 um programa a dois, digamos assim. Ou seja, irão ser 4 músicas neste espaço radiofónico, mas irão ser apenas de 2 nomes diferentes. Já agora eu quero só dizer para os novos ouvintes o que é mais concretamente o Nota 7. É um programa dedicado à música instrumental que vai para aos sábados e domingos. Este sábado não foi por razões alheias à minha vontade. É um programa então que vai para aos sábados e domingos entre as 12h30 e as 13h. O programa vai-lhe trazendo desde a primeira semana de agosto, desde o dia em que abriu a Rádio o canal 2 da Rádio Internet no ano passado, vai-lhe trazendo, portanto, música instrumental. Ora, nós hoje vamos começar com Yanni e Twilight, o tema do álbum de 1980. Ainda para ouvir também a música Nine, do álbum Trust de 2011. Ora, são estas as duas primeiras músicas da edição de hoje do programa Nota 7. Thank you. Vamos agora ficar com mais dois temas, desta vez de Michael Garrison. Michael Garrison, um nome importante e influente na música instrumental. Vamos chegar com um tema de 1998, uma música que dá pelo nome de Calm Me Down e tem a duração para a semana de 10 minutos. Vamos também ouvir um tema do álbum de estreia de Michael Garrison de 1979. O tema dá pelo nome de The Voyage. E é precisamente ao som de The Voyage que fechamos a edição de hoje de Nota 7. Desejo-lhe sinceramente a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da sua Rádio 29. Já a seguir, chega mais uma edição do programa Top Portugal. Fique bem, boa tarde e até ao próximo sábado.